Edição número 10 do podcast Compacta no Ar. Opa. Boa noite, João. Eu sou o Vitor. Estamos começando a 10ª edição, João. Pois é, né? O que você tem pra me dizer sobre isso? Diria, né, cara? 10ª edição do podcast mais esperado do inverno. Do Brasil? Cara, eu tô muito feliz, cara, pra ser honesto, porque eu não achei que a gente ia chegar tão longe, cara. Sim, cara. Quando eu tava no segundo episódio, eu ainda pensei, será que isso aqui vai pra frente? E pior que foi, né? Tá dando, cara. Pô, tá dando certo. Tá lindo, tá show de bola. Pô, altas pilhas de fazer um podcast desde sempre, né? Exato. Porque eu gosto do formato, gosto de rádio e aí surgiu essa nossa parceria aí. E tá funcionando, tá vingando, então tô muito feliz. Continue Espero assim, então. A nossa audiência aí, os dois gafanhotos aí, que as duas formigas, o vento, o Gasparzinho. Estão sempre presentes, né? Sempre ouvindo o nosso podcast. Nunca falham. Espero que estejam gostando e que continuem ouvindo. Acho incrível que a gente conseguiu fazer 10 edições e não tá no iTunes. E não funcionar direito o feed. Pois é, realmente... Né? Nós somos os dois maiores nerds da internet mundial, eu acho. Não sei. Concordo. Ou ao contrário disso, né? Porque a gente não consegue nem configurar um feed, que é uma coisa triste. É muita burocracia, né? Enfim, a gente não é muito esperto nesse negócio aí, mas a gente faz o que dá, a gente tenta do jeito que dá. Voltamos estudando aí algumas melhorias, né? Questões financeiras nos impedem. Exato. Sempre, né? Sempre assim. Sempre dinheiro, né, brother? É, mas enquanto a gente consegue fazer um negócio bacana aqui, não tem o que reclamar. Exatamente, não tem o que reclamar. E... Olha, eu acho que já tá legal pra nós entrarmos no nosso programa de hoje, que vai ser, né, com três pautas. Duas pautas e uma pautinha, dá pra dizer. A gente vai voltar um pouco pra programação padrão, onde o Vitor vai trazer uma pauta dele, eu trago uma pauta minha, e a gente vai comentar antes também algumas curiosidades que vem na cabeça, pra não deixar isso em branco, assim, coisas importantes. É, ou coisas menores, assim, que não fizeram a playlist, mas que fizeram a nossa cabeça aí nessa semana. Então vamos entrar no assunto aí, tu quer dar o destaque aí pra começar o programa? Pode ser, pode ser. São curiosidades que não conseguiram se tornar pautas ainda, né? Aham, claro. Tá. Primeiramente a gente conseguiu ver aqui o lançamento do single da Lady Gaga, que quebrou a internet, né? O Perfect Illusion, que ele é produzido por Kevin Parker, com participação do Josh Homme também na guitarra. Caracas! É, ela fez tipo um timaço. Ou seja, a Lady Gaga partiu pro rock and roll. Pois dane-se o pop. Impossível tu não negar isso daí. Ah, participação com Diplo? De nada, eu quero o Josh Homme, cara. Eu quero o Kevin Parker. Eu li também que agora só pedreiro. Os próximos trabalhos dela, ela vai trazer participações da Florence, do Beck também. O Beck também? Ah, o Beck também tá no time, cara. Olha, eu tô ansioso já pra ver esse álbum. Sem condições, né? Parece que vai mudar muito, né, velho? Parece, ó. Quem diria que pra unir esse timaço de estrela seria a Lady Gaga. Exato. Né? Semana passada a gente falou sobre um álbum fodástico aí com um timaço reunido também, né? Uhum, com certeza. Que foi o do Frank Ocean, e aí tu me diz que essa semana a Lady Gaga tá reunindo um timaço aí do rock dessa vez, né? Não da música negra, mas do rock pra fazer um álbum, então... Ou seja, e vai ser esse ano ainda? Vai ser esse ano, eu acho. Eu acho, eu não pesquisei muito a fundo sobre o lançamento dela, mas... Se sair em 2016... Acho que 2016 vai ser o melhor ano da década pra música até agora. Pois é. Porque, resolveu olha, tocar o... O que tá saindo de porrada esse ano, brother. Exato. E estamos aí... Hoje nós vamos trazer duas porradas nacionais aí. Duas porradinhas. Duas porradas brazuca, duas pedreiras. Exato. Que vai ser um sucesso também, cara. Tô contente com essa foto. gente precisa dar um, ter mais uma visibilidade pro Brasil, né? Pô, e cara, tantas bandas boas, velho. Sim. Cara, o Brasil tá muito bem servido de artista nos últimos anos. Sempre teve, né? Mas eu digo nos últimos anos, que é o que a gente tá acompanhando aqui de perto, né? Exato. E artistas assim que a gente pode ir no show, a gente pode acompanhar efetivamente, né? É, um negócio mais palpável, né? Tá ali pra poder... Essa quinta-feira tem show do Terno em Porto Alegre. É, então, estarei presente também. João vai lá, eu não vou porque faltou grana. Não havíamos dinheiro no, na minha casa, mas... mas... desejo sorte, desejo um puta valeu, show. Valeu, valeu. Enfim, vamos lá. Vamos entrar no, na nossa primeira pauta de hoje, que é o novo álbum do Tonho Croco. Boa. Novo álbum chamado Das Galáxias, uhum. do Tonho Croco. Não sei, não sei a geografia da nossa audiência, né? Mas, caso seja todo mundo gaúcho, provavelmente conhece ele, porque é o vocalista da banda Ultraman, que é uma das bandas, acho, mais famosas aí do rock gaúcho, que é vários clássicos do nosso rock aqui. Sim. Que marcaram época aí dos anos 2000, anos 90. E ele já tinha feito um primeiro álbum solo que tocou bastante no rádio, assim, bem radiofônico. Bem voltado pro samba e pro soul e tal. Uhum. E agora o segundo álbum das Galáxias, lançado em parceria aí com a Natura Musical, que é um edital aí que sai todo ano, eu acho, né? Sim. Da Natura. E que eu acho bem interessante, uma iniciativa bem legal, se eu não me engano, a Tulipa lançou um álbum assim. Ah, sim, acho que foi ela mesmo. Ela lançou um álbum assim, acho que ano passado, retrasado, né? Pois é. E agora ele tá lançando aí pela Natura, né, com patrocínio Natura e... cara, um álbum muito legal. E, curiosamente, o álbum que eu vou mostrar depois do Terno também tem o selo Natura Musical do... Também? Também tem. Oh, então a Natura tá basicamente financiando a música boa do Brasil. Uhum. Financiaram nada mais do que o episódio de hoje do podcast. É, se eles quiserem nos financiar também, não tem problema, eu não me importo. Estamos aí, né? Ah, a Natura tá de parabéns, então, fazendo merchan grátis aqui da Natura por apoiar a cultura, assim, apoiar a música brasileira. Exato. Né? Muito porque importante. só de crowdfunding não se faz música, né? Não tem como. Exato. Não tem, nem todos os artistas conseguem ficar pedindo dinheiro pra fã, porque é relativo, né, cara? Demais. É muito relativo. Às vezes é o melhor músico, mas não tem poucos fãs, ou os fãs são de uma classe social que não tem como ficar ajudando assim. Enfim, é difícil, hoje não em é dia, tão simples. A maioria do pessoal que quer fazer sucesso vai pro Superstars da vida, né, velho? É, o Superstar também é uma alternativa interessante pra várias bandas, né? Uhum. E, bom, voltando a falar do álbum aqui, cara, o álbum bem na pegada do primeiro, bem radiofônico, assim. Bem musical. E eu ia dizer bem musical, o que não deixa de ser verdade. Com certeza. A maior redundância das redundâncias. Mas enfim, é um álbum, assim, bem legal, funk, soul, samba. Ah, bacana. Tudo misturado, ele... as músicas... por exemplo, a que tá tocando no fundo aí, Baobá, ou já tocou, não me lembro. Ela tem uma pegada bem afrobeat, assim, com os batuques e tal, percussões. Uhum. Participação do Benegão também. É bem legal. A próxima, a música que tá no álbum, né, eu não separei ela pra gente ouvir hoje, mas é o single do álbum, então é bem fácil de encontrar. Chamada Zerado Placar. Cara, é uma baladinha, assim, que quando começa, tu pensa que é do Tim Maia. Uhum, já ia dizer. E quando o Tonho Croco começa a cantar, tu pensa que é do Tim Maia. Porque ele, não sei, a voz dele é igual ao do Tim Maia na música. Sim, impressionante. Ele fez um álbum filho do Tim Maia, no caso. É, cara, essa música é muito, muito assim, parece tributo ao Tim Maia, assim, sabe? Bacana, bacana. Que, cara, é perfeito, né? Eu adoro. Sim. A música que abre o álbum é só beatbox, o que é muito legal. Então, cara, muito, muito samba. Tem um samba bem classicão, assim, bem estileira roda de samba, assim, que se chama... é com Jabá. Uhum. que é uma crítica bem interessante, sim, né? Sobre a forma como funciona o mercado de música no Brasil, né? Sobre as rádios e tal, que só sim. toca música paga. É exatamente. Bem interessante. E, cara, assim, um álbum bem redondinho, bem legal. Eu que gosto bastante do Ultraman, gostei bastante do primeiro álbum solo dele. Achei muito legal esse clima do álbum, assim, que é bem irreverente. E ele sempre cantou assim, né? Ultraman é uma banda que fazia um som bem pesadão, às vezes. Sim. Tem músicas bem, bem roqueiras, assim, com a guitarra pesada. Mas que ele tem uma voz irreverente, assim, um jeito de cantar leve. Então, as músicas acabam ficando bem pop mesmo. Mesmo com guitarra pegada, assim, do Ultraman. Fica mais popzinho por causa da voz. Elas eram pop, é. Bacana. E esse álbum, como vai bastante pro samba e pro soul... Bastante metais e percussão, então, cara, fica um clima muito legal de ouvir. Ah, o bacana é que esse álbum, então, ele não tem um estilo denominado, né, ele não, tem é... vários estilos que formam o álbum. Isso, sim, são 9 músicas, né, e cara, ele meio que dá uma desfilada nesses ritmos, assim, sabe? Da hora. Começa nessa primeira, que tem uma cara mais de vinheta, assim... Que é com beatbox, aí vai pra segunda, que é meio afrobeat, aí vai pra essa do Tim Maia, aí começa um samba instrumental, aí começa um funk, assim, bem... Então tu chega numa música e tu pensa, ah, não, peguei a ideia do álbum, aí depois vai pra próxima e já desconstrói tudo. Não bem desconstrói, né, porque ele... Porque esses ritmos são afins, né? Não, sim, com certeza. São parecidos, mas assim, ele... passeia bastante, assim, é bem legal. Da hora, cara. Eu gostei, assim, vai vários gêneros do samba, samba canção, samba de roda. Cara, muito legal. Samba de break. Uh-huh. O cara vai por todos os ritmos e vai bem, assim. Ele, como ele canta bem, tem uma voz legal, então o álbum tá muito bom. Bastante participações também. Uhum. Interessantes, muitos músicos, né, envolvidos. E enfim. E na questão tipo, de instrumental, né, tu vê tipo, muita variedade ou é pouca coisa? Muita, é isso que é o canal, assim, as uhum. percussões e bastante sopro, né? Metal, trompete. Ah, sim. Trombone. Não cheguei a escutar todo o álbum, no caso, que me mandou algumas músicas ali, eu acabei ouvindo. Mas deu pra ver que ele mistura bastante coisa, né? Isso é muito bacana. Sim. É bem rico, assim, o álbum. Uhum. Cara, vale bastante a pena ouvir. Não sei, assim, quando tá com um clima meio descontraído, assim. Sim. Um álbum bem dançante, tá com visita em casa, por exemplo. É bem legal, não tem nenhuma música... Tá ligado quando tu bota um álbum, assim, bota um som aí, ô Vitor. Daí eu vou lá, boto um álbum que é quase perfeito. Que não tem como mudar erro, assim. Aí tem uma música que é meio cagada, assim, que estraga, que não é que estraga, mas que não tem aquele clima legal, sabe? Sim, aí tu fica, tipo, olhando pros lados, assim. É, tipo, nossa, esses são os 3 minutos mais longos, né, da visita. Tipo assim, um álbum... Sim, cara, tem N exemplos aí. Um álbum trip-hop, assim, daí tem um rap no meio, assim, com uma coisa pesada. Aí tu fica, pô, desculpa aí, esse rap é que... O álbum é legal, né? Vocês estão ouvindo o resto do álbum, né? É legal. É só pros ecléticos, né, velho? É um álbum... É só pros ecléticos. E esse álbum não tem isso. Se tu botar pra tocar, é garantia de sucesso, porque é bem dançante, assim, do início ao fim... Bacana. E as baladinhas que tem são bem agradáveis também, assim, ó. O climinha Tim Maia, assim, não tem erro, né, cara? Uhum. Tim Maia não tem erro, cara. É, Tim Maia é tipo sucesso, não tem o que dar errado. É, aposta segura, Tim Maia. Qualquer lugar do mundo, tá padrão ligado? Tim Maia, padrão tranquilidade. Padrão sucesso, cara. Diz assim, ó, toca uma música aqui nesse lugar com um monte de gente diferente que todo mundo tem que gostar. Bota uma do Tim Maia, cara. Não vai errar, entendeu? E ele tem uma música dessa. Sim. Muito bacana. E a gente vai deixar também a playlist ali embaixo, né? No Spotify agora aqui. Isso. Agora a gente vai criar esse hábito aí de as músicas que estavam tocando no fundo, né? A gente vai lançar no Spotify também, na forma de playlist, pra quem quiser ouvir. Exato. Aí não quiser nos ouvir falando, por exemplo, quer só ouvir as músicas. E dá um clique ali, ó. Cai direto na playlist, é. Bacana. E é bem mais acessível também, né, a gente ficar A gente mostra a música lá no lugar onde ela tá, do que ficar passando ela só aqui, no caso. É, eu concordo. Eu acho que esse formato fica bem interessante. Com um climinha mais legal. Beleza. Mas enfim, resumo então do álbum do Tonho Croco, com uma recomendação. Álbum muito legal de ouvir, assim, quando se está de boa. Bastante bem dançante, bastante samba, bastante soul. Vamos ver aqui qual nota tu daria pra esse álbum, assim, de 1 a 5. Padrão. De 1 a 5? 1 a 5 eu daria nota 3,5. 3,5? Ah, 3,5. Passou. 3,5 porque, assim, o cara... 5, meio difícil, né? Sim. 4 é uma nota... Acho que bem legal, assim, mas é que 4 é a nota que eu vou dar pra um álbum genial, que eu Exato. Não daria 5, sabe? É genial, mas não tu... excepcional. É, o 5 tu guarda pra aquele álbum que não existe, tá ligado? E o 4 tu dá pro melhor álbum do mês. Sim. E o 3,5 tu dá pro álbum show de bola. Do Tony Croco. Exatamente. Então, enfim. Encerrada a primeira pauta, vamos aí pra segunda, a pauta do Sr. João Augusto. Exatamente, onde eu vou estar trazendo o novo álbum do Terno. Mas acho que eu sou culpado. Bom, então voltando agora pro meu bloco, no caso. O meu bloco. É, já peguei já. Vou falar sobre o terceiro álbum da banda, o Terno, que é denominado Melhor Do Que Parece. Curioso, né, esse nome? Tá. É um nome bem, bem, né, metido, assim, o que é legal. Pois é. Tá, antes disso, a gente tem que ver relembrar a trajetória da banda, no caso, né? Que surgiu meio que na molecagem. Foi, acho que em 2012, que foi o primeiro álbum, o 66. E dessa molecagem começou a sair alguns prêmios, algumas coisas assim. Eles ganharam, acho que, o prêmio Multishow de 2012 com o melhor clipe. É, 2012. Caralho, faz tempo, hein? É, os caras são... Eu achei que era uma banda do ano passado. É, exatamente. Ele foi deslanchar mesmo só em 2014, mas... 2012 já estavam ganhando os prêmiozinhos bacana. Uhum. Esse daí do clipe, eles ganharam pelo clipe da própria música 66. Ou 66, como vocês preferirem. Que, por acaso, tem uma letra que refletia totalmente a cara da banda, né, no começo. Eles começaram com a letra assim, ó. No começo da frase, já era: me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Se até cantar sobre me diz, meu Deus, já é cantado por alguém. Já foi cantado por alguém. Essa foi a frase que abriu eles pro mercado. Né? Ou seja, eles são uma banda, assim, engraçada. É, a banda começou... A banda esperta. Exato, a molecagem mesmo. Aham. Aí já em 2012... Não, 2014. Em 2012. 2014 veio o álbum Oterno. Da banda Oterno. Que foi o álbum que praticamente estourou a banda, né? Foi um pouco antes que eu conheci a banda. Eu sou hipster, no caso. É, pois é. Um hipster. Foi um pouco antes de 2014 que eu conheci. Mas foi mais na... Acho que foi quando lançou o primeiro single do Terno. Sim, no caso. Sim. Porque sim. O álbum, ele é sensacional, né? Acho que é o meu favorito deles. Ainda com esse último não me convenceu muito ainda. Ainda tenho que escutar muito mais pra ter mais uma noção do que ele é mesmo. Uhum. Mas esse álbum de 2014, o Terno, no caso, foi um álbum muito bom. A instrumentalização também é totalmente evoluída do álbum anterior. Em comparação, assim, os dois. E também ele contava com participações totalmente especiais, né? Como, por exemplo, Marcelo Genesi tocando órgão na música Quando Estamos Todos Dormindo. O cara foi lá e só tocou órgão. Não quis cantar, não quis fazer nada. E Tom Zé. Cantando no fundo da música Medo do Medo. Não sei se todo mundo histórico. Que já escutou aquela cantaroladinha quando parece que a música vai parar. É o Tom Zé, no caso, que tá cantando. Tom Zé é um mito vivo. Pois é, né, cara? Um mito que anda. Da molecagem de 2012, eles foram pra 2014 fazendo álbum com o Tom Zé. É, isso aí dá moral pra banda, sem dúvidas. Totalmente, né, velho? Mas principalmente, acho que, tirando essas duas participações, o mérito tá totalmente nos caras, né? Porque ele já poderia ser fachado como bom, devido às participações e o repertório normal. Mas além disso, eles têm uma veia muito boa pra esse negócio de instrumental, né? Um instrumental mais caseiro, com vários instrumentos diferentes, no caso. Eles são um trio, né, cara? É, exatamente. E um trio, assim, é aquela coisa, é um rockzão bem simplão, assim, né? É um negócio que tu vai criar com a gurizada que tu conhece já. Não, não simplório, mas sim, simples no sentido de bateria, baixo e guitarra, né? Exato. Mas eles conseguem também... Eu acho muito legal. Eles também tiram um pouco desse padrãozinho bateria, baixo e guitarra também. Uhum. Sim, sim, eles têm um aprofundamento, né? Exato. E é isso que eles mais usam nesse álbum, né? No álbum Utero. É a harmonia da voz com esses instrumentais diferentes. Tipo, dá pra ver bastante o vocalista cantarolando, assim, entre os órgãos e sintetizadores, assim, de fundo. Que é um negócio que deu a cara do álbum. Cá eles ganharam mais alguns troféus, acho que teve o troféu Apica 2015, que foi uma parceria com o Bugarins, que eles fizeram uma... Deram uma banda por aí junto com os Bugarins, e eles fizeram uns shows junto, ganhou o show do ano no caso, e mais alguns vídeos para algumas gravadoras que eles fizeram junto com o Bugarins. É uma parceria tipo dos underground da música brasileira. É, nem tão underground, né, cara? Essas bandas despontaram assim no ano passado. É, exatamente. E quem escuta rock no Brasil, assim, alternativo novo, assim, claro, agora me enchei pra caramba, né? Mas eu quero dizer assim, quem tá ligado nas bandas novas do Brasil conhece essas duas bandas, né, cara? Exato. Porque elas, especialmente ano passado, eu acho que elas realmente despontaram, assim, no imaginário da galera, assim. Pois é, e mesmo assim, tendo despontados, não é um sucesso, assim, tipo, que tu diz pra padrão sucesso mesmo, né? Uhum. Não, é o rock no Brasil não faz sucesso, né, exato, cara? Exato, não tem como fazer um sucesso razoável saindo do Brasil, assim. É quando muito difícil. Quando eu digo sucesso, não é no sentido de assim, de o bar estourou, sabe? Mas no sentido de realmente... assim, quem escuta, né? Quem pesquisa essas bandas conhece essas duas, sabe? Exatamente. Isso que eu quis dizer. São referência já nesse... São referência entre as bandas alternativas do Brasil hoje em dia. Exato. Querendo ou não, isso daí já é um grande sinal de sucesso, né? Ah, é uma vitória, cara. Eu considero uma vitória. Tu se tornar, tipo, uma referência pra uma banda que tá começando, ou que tá já estabelecida, mas não tem tanto sucesso assim como tu acabou fazendo, já é muito bom. Os caras estão na frente aí, né, de uma... Cara, é uma cena, né, não é um movimento. Exato, nem nada. Exato, uma cena. Mas é uma cena bem interessante, né? Sim. Bastante referência internacional e, ao mesmo tempo, essas bandas são bem brasileiras, assim, né? Sim. Não é uma chupação, assim, do som internacional. Exato. Essa banda Bugarins, ela, claro, parece bastante com o Tame Impala, por exemplo. Uhum. Mas... com uma pegada bem brasileira, assim, tem... Sim, eles não deixam de dar a essência, né, pra música. Eles pegam aspectos de outras bandas, com certeza. Isso é... Qualquer banda vai fazer isso. Claro, todas as bandas fazem, né? Mas sempre eles... deixando aquele toque mais... Aquela brasileidade, né? Exato. Isso lembra muito os anos 90, eu acho, cara. Aham, com certeza. Porque os anos 90 no Brasil... Os caras tocavam reggae, rap e rock, mas, cara, era Brasil, é Santos, era Rio de Janeiro, saca? Sim, as bandas, Charlie Brown, eu sou de Santos, sou praeiro e tal. Sim. E isso aí é legal, cara, porque acaba identificando com o local, né? Tu pega toda a vibe do que ele quer passar mesmo. É, e essa, até eu falei do Bugarins, né, mas se tu pensar o Terno, ele, cara, é muito brasileiro, né? Sim, eu tava mesmo ouvindo aquela pegada do... Não é a música popular, é o rock popular, no caso. É, exatamente. Não é bem MPB, é RPB. É, exatamente. É, eu tava ouvindo as músicas que tu tinha me mandado antes ali deles e... Cara, é uma coisa assim, é um Caetano Veloso com uma guitarra e bateria e baixo, assim, sabe? Tipo, sim. Não, claro, não exatamente, né? Mas, assim, tu consegue ver uma influência forte, assim. Exato. E arranjado como uma banda de rock, né? É, esse é o... É a cara do novo álbum, né? Que é o Melhor do que Parece, no caso. Sim. E eles acabaram pegando muito do álbum anterior, o de 2014, o Terno. E trouxeram mais pra uma MPB zona, tá ligado? Eles foram de um lado... Tem uma balança do MPB e o rock. No álbum anterior eles estavam um pouco mais pro rock, agora estão no meio, sabe? Sim. Que eles pegam muitos aspectos do álbum anterior e muitos aspectos da MPB, no caso. O que, cara, é uma dupla de peso, eu considero. Exato, com certeza. Uma escolha sábia da banda, fazer esse meio termo, assim, de som, né? Sim, tu vê um negócio que é muito engraçado, porque eles saíram, tipo, totalmente da molecagem pra agora já tem uma cara da banda, tem uma... Uma estética. É, uma estética em si. Porque tu olha pra... Tu ouve alguma música e tu diz, não, isso aqui já tem cara de Uterno, no caso. E... Isso, essa mistura de MPB com rock aí, essa coisa e tal, acho... Uhum. Acho bem positivo. A banda, ela tem um clima irreverente, assim, que é legal, sabe? Sim. Te deixa o som leve e isso é muito Brasil, cara. Totalmente. É isso que a gente tava falando sobre a estética dos anos 90, de misturar com o Brasil, é que isso também, né? As bandas dos anos 90 eram muito irreverentes. Sim. E isso parece muito com o Brasil, cara, eu acho. Não, com certeza, né? O Brasil tem essa cara de meio piadista, assim, até... Às vezes acaba até sendo ruim, né? Não, mas é que... A gente tá sempre levando tudo na brincadeira, sim, né? Com essa irreverência tem que vir muita personalidade também, né? É, claro, totalmente. Senão vira bobo, né? É, com certeza. E esse álbum do Melhor do Terno, Melhor do que Parece, ele tem muita personalidade pra casa. Porque eu pensei, quando eu vi o primeiro single, que era o Culpa, que ele é mais popzinho, assim... Popzinho no sentido de poder cair na boca do povo, assim. Uhum. É mais palpável pra qualquer gosto. Eu pensei que o álbum ia ser muito nessa vibe, assim, de ser mais mercadológico, no caso. Uhum. Mas acabou que eles trouxeram muito mais personalidade pro álbum. Porque eles fizeram umas músicas mais... Não diria... muito diferentes do... Não tão radiofônicas, assim. É, exatamente. Ainda pode ser considerada padrão pra rádio, mas ainda é algo um pouco diferentezinho. Legal. Cara, isso eu tava mesmo falando com um amigo meu esses dias, que isso é uma parada bem Ultraman também, sabe? Uhum. Que a gente tava falando sobre Ultraman e eles, o álbum de estreia da banda, o nome é Olelê. Uhum. Tem no Spotify aí, recomendo pra quem quiser ouvir. E, cara, tem músicas que são, assim, claramente é o single do álbum, sabe? Exato. É Dívida, até uma tocou aí, né, na minha playlist, Preserve é o nome, uhum, que fez bastante sucesso. E assim, são músicas que servem pra fazer sucesso. Não, mentira, Dívida não tá nesse álbum. Bom, enfim... São músicas pra tocar no rádio, pra fazer sucesso, pra realmente garantir o álbum, né? Uhum. E, cara, tu vai ouvir o álbum e tem um monte de pauleira no meio, tá ligado? Sim, cara. Tem uns rap e uns hardcore no meio, assim. Isso que é meio que é a estética triste, da né, banda. Véio? Não, é, sabe, a estética da banda. Só que ela tem que botar uma ou duas pop, assim, pra... É, pra poder... Pra pegar... garantir o álbum, sabe? Pois é. Pra poder pegar no rádio, pra poder vender o álbum e tal. Não sei se lá fora eles também pensam nisso de... Fazer uma ou duas, né? É, pra pescar, uma ou duas assim. Pra pescar. Mas aqui é muito claro isso. As bandas têm que, né, cara? Senão ela acaba desaparecendo. É, se tu não pesca, tu é só mais um. E some no meio da massa. Isso eu acho que é uma sensibilidade até que a banda tem que ter. É, exatamente. E cara, não sei nem se eles fazem de propósito, assim, que nem o Ultraman. Ah, vamos lançar duas aí. Só pra vender, sabe? Uhum. Não sei se eles muita... têm essa maldade, assim. Sim. Mas, cara, que eles têm que pensar nisso, tem que, cara. Senão o álbum desaparece, sabe? Mas ainda tem muita banda que consegue pescar com esses singles sem sair do próprio contexto, né? Aham. No que daí eu diria que seria uma... um a mais, porque se tu consegue pescar e tu tem mais coisas assim no teu contexto do álbum, tu tá com sucesso garantido, tá ligado? Sim, mas se sim. Tu consegue pescar por coisas que podem ser um pouco diferentes do que tu tem no resto do álbum, aí já complica um pouco mais. É, exatamente, porque aí o cara vai ouvir o álbum e é diferente, né? Exato. Mas, tipo, ah, só é boa aquela música que eu ouvi no rádio, sabe? Sim. Tipo, eu já tive muitas vezes essa sensação. Muita gente pensa assim também. Ah, tu escuta uma música, tu pensa, que música é sensacional. Aí tu vai ouvir o álbum inteiro, tu fica, esse álbum não é legal. E isso acontece muito, né? Tem aquela música que salva o álbum. Exato. Mas nesse caso que a gente tá falando, do Terno e do Ultraman, não é bem assim, cara. Os dois álbuns são bons. São bons. Eles têm algumas músicas que buscam, né? Mas mesmo assim, a essência do álbum tá lá e é sensacional. Tu não vai se decepcionar se tu tá levando em consideração apenas uma música. É, não, o conjunto da obra é bom. Até porque, esse que eu falei, assim, né? No caso do Tremen, o Tonho Croco, ele tem essa voz que é bem, bem pop, sabe? Então, o cara acaba curtindo a música. Sim. Assim, é meio automático e, cara, isso... Claro, tu não pode cobrar isso de todas as bandas, né? Com certeza. Seria totalmente irracional, tu tem que ter um vocalista com a voz que pega, sabe? Não existe isso, mas... Sim. Mas no caso dessa banda é um diferencial, assim. Acho que o Terno não seria uma... que o vocalista tenha uma voz pop, assim, no caso. Porque ele tem uma voz boa, no caso, combina muito com o som, mas não é o principal, né? Sim, é. Sim. É, a banda... eles formam um conjunto. Eu acho que eles se destacam pela música como um todo, assim, que são várias músicas bacanas, assim, é. Também. E ele consegue, ele não se perde também em relação aos instrumentos de fundo, essas coisas. Ficou uma sintonia bacana. Cara, os dois álbuns aí comentados por nós hoje são álbuns muito legais. Que vale a pena serem ouvidos. Exatamente. Pela vale nossa pena, vale a pena. Vale a pena tu entrar nessa deep web da música brasileira. Ninguém pesquisa. Conhecer aí os lançamentos que a gente tá passando aí. E, cara, esse programa foi intencional, né? Se tu parar pra pensar, que nem Sim. o outro que a gente tinha armado, né? Pra falar de música brasileira. Esse foi por coincidência, na verdade. Exato. Porque quando a gente falou um pro outro, né, o assunto que a gente ia trazer, eram dois assuntos nacionais, então mostra que a música nacional também tem vez aqui com a gente, também ouvimos, também gostamos. Sempre terá. Sempre terá, enquanto tivermos bons artistas. É, mesmo que não sejam muito conhecidos, né, a gente tá aí pra isso. É, não precisa, a gente tá aí pra buscar as músicas, né, eu particularmente gosto bastante de buscar as músicas. E, cara, pra ser bem honesto, pra semana que vem eu tenho pauta de hoje já, sabe? Olha aí, exatamente. Porque, cara, tá... O mundo da música tá demais, cara. O pessoal tá querendo aparecer no podcast. Nossa, toda semana é um três álbuns novos. Tá muito bom isso. Sim, totalmente. Tá maravilhoso pra quem quiser... Pra quem gosta, pra quem, como nós, tem um podcast e tá falando sobre esses álbuns. Tem bastante assunto. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. O que tá, João? Acho que dá pra dar uma mais uma alguma finalizada coisa? Bacana. Vamos finalizar, então. Fiquem aí. A playlist tá abaixo para quem quiser ouvir de novo. Ouvir a playlist aí no ônibus, no trem, na rua... Em casa, sei lá. Tanto faz. Quem quiser ouvir, tá aí embaixo as músicas que a gente escolheu pra essa semana. Edição número 10, número redondo, coisa bonita. E é isso aí, então. Valeu, pessoal. Tenha uma boa semana. Valeu, boa noite. Até mais. Tchau. As viagens que fizemos e vamos fazer. Ou nos tempos mais difíceis que eu te confortei. Se eu chorei, você chegou, me confortou também. As cervejas do começo, a gente se deu bem. Vem cá. brincadeiras com o futuro e quem nós vamos ser. E o amor que a gente tem e sempre vamos ter. E essa música depois que a gente morrer.